Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Tu sabes ser o lírio, é o forte mediador, e me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma si. Estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma si. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas que entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida o fim. Estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma si. Tu sabes ser o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver, um muro é de fogo que me protegerá, até que venha meu tempo de morrer. Ao céu então voando, só glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. A estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha toma si. Tu sabes ser o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim.